O nosso tema de hoje é saúde emocional. Quando a gente fala em saúde, a gente logo lembra dos aspectos físicos, né? Do que isso quer dizer no nosso corpo. Mas a saúde, até como o título diz, emocional, ela tem uma abrangência bem maior. Ela começa no espírito, ela começa na mente e no sistema emocional nosso. Tudo isso reflete no lado físico. Então, quando a gente tem algum problema físico, esse problema ele já vem, vamos dizer, iniciando num desses aspectos. Num outro dia, a gente falou aqui de que mente sã é um sinal de corpo são. Isso é um enunciado bastante antigo e que ainda a gente não traz muito próximo da nossa conduta. Então ele nos diz que uma mente saudável, e o que é uma mente saudável, né? Uma mente aberta, limpa, sem às vezes pensamentos destrutivos e negativos, ela nos proporciona um corpo saudável também. Dentro desse aspecto da mente, as emoções. De que maneira as emoções que nós sentimos, elas nos afetam? De que maneira nós lidamos com as emoções que chegam até nós? Todos os dias nós temos um turbilhão de sensações e emoções que nos vêm. O que nós fazemos com ela? Nós simplesmente damos vazão, deixamos elas saírem como elas chegam? Ou nós temos algum tipo de ação sobre isso? O título é Saúde Emocional, porque essas emoções, todas elas deixam em nós, no nosso corpo físico e espiritual, elas deixam marcas. E essas marcas vão se refletindo, muitas vezes chegando ao ponto de doenças. Todas as doenças, elas têm um fundo emocional. Então a gente precisa adoecer, tem que ter um sintoma mais grave para a gente poder ter noção de que alguma coisa está errada na nossa conduta ou simplesmente no nosso modo de pensar. A mente, de novo, né? O que a gente pode perceber com isso? Todos nós temos lembranças, né? Durante os dias, lembranças boas e lembranças ruins. Quando a gente lembra de algum fato que nos remete a alguma coisa saudável, boa, a gente tem aquela sensação boa e aquilo nos faz bem. E quando a gente tem uma lembrança de algo traumático ou algo que não foi bom, aquilo também nos traz uma sensação ruim e nos impregna, às vezes, daquela coisa negativa. E a gente fica com aquilo preso. Aquilo ali, vamos pensar na seguinte maneira, como energia. De que forma que isso pesa para mim? De acordo com o peso que eu dou para essa emoção, ela vai ter maior ou menor reflexo em mim. Então, muitas vezes, a gente fica tendo sensações repetidas, sem tratar elas, e elas vão, pela insistência, elas vão fazendo parte de nós. Elas vão sendo um aspecto da nossa quase personalidade. Quando a gente consegue pensar em uma pessoa e a gente pensa nas características dela, a gente já pensa assim, aquela pessoa é uma pessoa amarga, porque ela fica somatizando, às vezes, coisas que deixam ela com esse aspecto e ela se manifesta dessa forma. Então, para a gente pensar, quando as coisas surgem, o que a gente deve fazer? Não simplesmente deixar sair, mas ter uma ação mental sobre aquilo para tentar compreender por que tal coisa me dá esse tipo de sensação, essa emoção brota em mim por esse motivo. Tal pessoa, que às vezes eu mal conheço, ela tem esse poder de me deixar irritado. Por quê? Então a gente tem que usar a mente, às vezes, para poder sair desse caminho. De que maneira que eu lido com a irritação, o estresse e as frustrações? Todos nós temos isso no nosso dia. Várias vezes nós passamos por essa situação. Situações de frustração que simplesmente às vezes a gente vai deixando de lado, não vai encarando. As irritações, como eu falei, o estresse, tem uma série de outros exemplos, né? Mas de que maneira que a gente vai lidando com isso? Se a gente vai guardando, isso vai pesando. É como carregar alguma coisa por um longo período. Isso vai nos entortando até. Isso vai nos deixando desequilibrados. Então a gente tem que olhar de frente para os problemas e tentar, de uma maneira, na luz do Evangelho, tentar descobrir o porquê que aquilo está me afetando. Por que que eu penso de determinada maneira que eu dou abertura para que algumas coisas me irritem ou me frustrem? O que que eu coloquei naquele aspecto que me trouxe essa frustração? Já falei das doenças que têm fundo emocional, todas elas. Por mais que a gente não queira encarar por aí, tem uma literatura vasta que nos fala sobre isso. Dos aspectos emocionais e o que que eles desencadeiam. Então, foi compilado já de uma certa maneira que muitas coisas, determinadas pessoas, elas se repetem e elas têm esse mesmo fundo. Então, se a gente tem algum problema e a gente não sabe da resposta, a gente pode procurar essa resposta, seja em livros, seja com pessoas que já dominam, vamos dizer, essa matéria, ou simplesmente, né, na internet, tem um vasto campo para a gente poder pesquisar. A fé. A nossa fé, o que que é? A fé é aquilo em que a gente acredita. E a gente acredita mais nas coisas positivas ou em coisas negativas. Muitas vezes a gente pensa que a gente é positivo, mas os nossos hábitos, as nossas condutas, elas demonstram que a gente não é tão positivo assim, que a gente fica dando abertura para outras coisas chegarem até nós, se aproximarem e fazerem morada em nós. Isso se torna um hábito nosso, uma maneira da gente se comportar. Então, pensar no que eu acredito e reforçar a minha fé. Se eu acredito realmente em Deus, que Deus é esse que eu acredito. A gente aprendeu, a gente fala que Deus é bom, é justo e é Pai de todos nós. Sendo esses três aspectos, Ele não está contra nós. Então, aumentar nossa fé, tentar ver a coisa por um plano espiritual mais amplo e não apenas na vida que a gente está levando aqui, corporal, que é bastante pequena, restrita. O que a gente quer é que a gente possa ter essa vida, mas de uma maneira saudável, para poder usufruir de tudo que tem ao nosso dispor e deixar que nosso espírito, com esses aprendizados, ele consiga se manifestar mais verdadeiramente. É dar essas oportunidades de manifestação. Algumas pequenas dicas do que a gente pode fazer para essa saúde emocional. Seja paciente e compreensivo consigo. Persista. E a terceira, não se culpe e não culpe os outros. Então são três coisas pequenas, né? Tem mais coisas além dessas, mas são pequenas três coisas que podem, como assim, uma insistência diária, nos ajudar bastante. Retirar a culpa. Não existe perfeição entre nós. Né? Sempre que a gente comete um erro, a gente comete porque ainda estamos aprendendo. Senão a gente não erraria. Estamos ainda numa caminhada, num processo de aprendizado sempre. E em cada situação em que a gente erra, a gente tem a oportunidade de tirar dali um aprendizado. E não simplesmente se revoltar, né? Que seria o mais fácil. Muitas vezes a gente fecha várias portas ao invés de abrir as portas. Então tentar ver em cada oportunidade realmente uma oportunidade de crescimento. Mesmo que erre. O erro faz parte da nossa caminhada e do nosso desenvolvimento.